cabeceira na vanela. Chuparina da quebrada, chupetovski na cama. Chuparina da quebrada, chupetovski na cama. Ô Chuchu, Chuchu, ô Chuchu. Ei, Chuchuzinha, Chuchuzinha. Juliana, vem de boca e me mama. Juliana, vem de bocão na banana. Com ciúmes da Xenaína, Juliana só reclama. Juliana, eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho Beats, fumando maconha. Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho Beats, fumando maconha. Ei, Juliana, vem de bocão na banana. Ei, Juliana, vem de bocão na banana. Juliana, vem de boca e me... É becela na banana. Bruninho Beats, mais um sucesso. Chuparina da quebrada, chupetovski na cama. Chuparina da quebrada, chupetovski na cama. Ô Chuchu, Chuchu, ô Chuchu. Ei, Chuchuzinha, Chuchuzinha. Juliana, vem de boca e me mama. Juliana, vem de bocão na banana. Com ciúmes da Xenaína, Juliana só reclama. Juliana, eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho Beats, fumando maconha. Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho Beats, fumando maconha. Ei, Juliana, vem de bocão na banana. Ei, Juliana.